Meu pulso na pele, herança de love. Meu pai, porque você mentiu e me fez viver a vida na sombra de alguém. Nasci tu pra ser rei, tudo eu planejei. Que pra assumir o trono, meu irmão manipulei contra seu próprio pai. E hoje você cai por começar uma guerra contra Jotunheim. Com meus jogos mentais, eu fiz o que eu queria. E com você exilado, o caminho eu teria. Mas também descobriria que tudo foi uma mentira. Sou só mais uma relíquia pra usar quando precisa. Então me diga, Rotin, por que me pegou mesmo mergulhado em sangue da minha própria família? E toda a vida sempre favoreceu o Thor, porque no trono de Asgard jamais me colocaria. Mas o peso desse trono agora é meu. Quero que saiba, Thor, o nosso pai morreu. E você é o culpado do que aconteceu. Espero que morra na terra, isso é um adeus. A maior verdade da humanidade é que anseiam por submissão. Se não dominasse como bons covardes, por isso no fim sempre se ajoelharão. Não me importo de sujar minhas mãos de sangue. Sim, eu sou um deus, criatura ridícula. Então se ajoelhe perante a mim. Loki, o deus da mentira. Vi mundos do qual nunca ouviu falar. Eu vi o verdadeiro poder de uma joia do infinito. Igual a mente do doutor e parto a terra eu vou dominar. Nada mudará, os Chitauri estão vindo. Podem me chamar de monstro, do que quiserem. Mas saibam que Nova York é só o começo do fim. Hoje sentirão o custo do medo na pele. Todos caíram perante a mim. Me disfarcei de Odin pra assumir o trono. Sei como dói ser enganado e tudo ser uma ficção. Considerado uma ameaça para o mundo todo. Lealdade não existe no meu coração. Pra mim é uma diversão. Pra chama eterna trago o surto de volta e o Ragnarok vou realizar. Faço por mim e mais ninguém, assim sempre será. Minha natureza é trair, minha natureza é matar. A maior verdade da humanidade é que anseiam por submissão. Se não dominasse como uns covardes, por isso no fim sempre se ajoelharão. Não me importo de sujar minhas mãos de sangue. Sim, eu sou um deus, criatura ridícula. Então se ajoelhe perante a mim. Loki, o deus da mentira. Aham. 7 minutos. Sidney Scassio nos beats, Nerd Hits. Eu, Loki, príncipe de Asgard, te ofereço Thanos, minha eterna fidelidade. Um golpe que ele não esperasse e eu mataria sem nenhuma piedade. O titã louco quebrou meu pescoço com apenas uma mão. Dessa vez ressurreição. Ou será que foi mais uma ilusão? A maior verdade da humanidade é que anseiam por submissão. Se não dominas como os covardes, por isso no fim sempre se ajoelharão. Não me importo de sujar minhas mãos de sangue. Sim, eu sou um deus, criatura ridícula. Então se ajoelhe perante a mim. Loki.